Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Maior lição, o compromisso, o trabalho. Estabelecer o trabalho com as pessoas, entender que todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um problema e que não existe um problema maior do que o outro. Existe um problema. E que a gente precisa ajudar a pessoa a resolver o problema. Porque o que para um pode parecer muito pequeno, para outro é muito grande. Deve se ter cuidado com isso. Se você não se ama, você está duvidando de Deus. Deus lhe criou. Né? Antes que você existisse, Deus já sabia da sua existência. É a regra maior, a regra universal, não é? Então, por que é que o ser humano fica insistindo em não se amar? Mas, meu Deus, se o povo não podia duvidar, era de Deus, e duvida. Não é? E tem tantos causos aí. O povo duvidando de Deus. Sim. Manda até Deus ir lá para aquele lugar meio feio. E é assim mesmo. Quem precisar da sua encanteria, oi, chama ela que ela vem. Quem precisar da sua encanteria, oi, chama ela que ela vem. Eu sou a moça encantada, Maria Légua nunca fez mal a ninguém. Sou a moça encantada, Maria Légua nunca fez mal a ninguém. Precisar da sua encanteria, oi, chama ela que ela vem. Precisar da sua encanteria, oi, chama ela que ela vem. Eu sou a moça encantada, Maria Légua nunca fez mal a ninguém. Eu sou a moça encantada, Maria Légua nunca fez mal a ninguém. Oh, beleza tão grande. Menina, eu tô até nas televisão. Oh, coisa engraçada. Oh, coisa boa. Cadê minha gente? Vai comprar a minha goela. Boa noite, meu filho. Como é que tá a sua É uma satisfação enorme conhecê-la pessoalmente. Oh, coisa boa, meu filho. Oh, coisa boa, né? É. Você veio da onde mesmo, meu filho? Vem de São Paulo. Oh, mas você veio de longe. É. Você veio de um bocadinho de chão. Sim. Oh, coisa boa. Reconhecer a família de Légua. Vim. Oh, beleza. Não é? Eita, deixa eu fumar aqui meu pitro, né? Sim. Pois é, meu filho. Pois que coisa boa. Você é bem-vindo, viu, a casa. Olha a Santa Luzia, menino. Tão engraçada. Bichinha. Tá aí. Só não quando eu vender ela. Qual que é o nome da senhora? Maria Légua Bugiguara Trindade. Por que a senhora tem esse nome? Quem me deram esse nome, né? Graças a Deus. Eu sou muito feliz sendo chamado de Maria, né? Maria é um nome tão bonito, tão forte, tão intenso. Nossa Senhora era Maria, né? Eu não sou mais velho que Nossa Senhora, não, né, meu filho? Mas me deram esse nome, meu pai Légua Bugiguara Trindade, me deu esse nome, Maria Légua, né? E por aí eu vou me arrastando nesses terreiros, por esse mundo, bebendo cachaça, quebrando barreira, andando por esse Nordeste afora, né? Tem umas partes para pular, eu vou pro Sul, vou pro Sudeste. Ou aí, por onde, aonde me chamam, eu tô. Maria Légua é um espírito ou já criou-se em cima desse nome uma falange? É um espírito. Um só. Claro. Igual uma mestra juremeira, só tem aquela. Sim, exato. Claro. Exatamente. É porque a gente tem assim uma família muito grande, né? Que tem eu, a Maria, tem a Tereza, aí tem a Justina, tem a Augusta. Menino, mas tem Légua danado, menino, é muita gente. Né? Mas graças a Deus que tem muito, porque se não tivesse, não dava conta não. Quando uma pessoa quer buscar o sentimento de alegria e não consegue, porque diz que na vida não tem nada alegre, não tem razão de sorrir, a senhora responde o quê? Eu sempre digo que a vida é muito linda. É. Muito linda. Não tem motivo para você ser infeliz. O ser humano, ele tem 99 motivos para ser feliz. Mas ele só escolhe um para ele ser infeliz. E aí ele passa um bocado de tempo se arrastando só com aquele um problema. E aí ele não consegue sair daquele quadro negativo que ele mesmo se jogou, né? Que o ser humano é que se joga no problema. Porque o problema vem. Você é obrigado a se deitar em cima dele? Não é. Mas aí acontece, né? Aí a gente tem que estar, ô meu filho, sai daí, sai dessa força. Ave Maria, meu filho. Vai rezar um terço, Ave Maria. Peça para Santa Luzia para lhe dar pelo menos um oi mais tranquilo para você enxergar o mundo. Não deixe seus olhos se espalcar, não. Claro. Quando a senhora diz não deixe seus olhos se esporcarem, não, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que é para a pessoa buscar olhar a beleza que tem a vida, que tem o mundo. São tantas belezas, o mundo é uma beleza, ô beleza, que é bom demais. É um mundo que você tem a oportunidade de ter amigo, que você tem a oportunidade de estar ali com sua família, que você pode passar um domingo tranquilo, que você pode estar ali conversando, tem com quem você conversar. Todo mundo tem com quem conversar, não sei que você é uma pessoa tão braba no mundo que queira se assemelhar a caboclo brabo e não quer conversar com ninguém, né? Então, eu vejo que as pessoas não são felizes porque elas não querem e não buscam essa felicidade. Se o ser humano buscasse a felicidade, com certeza ele teria. Um caos é um acontecimento, um fato, algo que aconteceu. Quando se diz assim, espírito não vem na Terra para ficar contando caos, ele vem para ajudar o próximo. Mas os caos às vezes ajudam. Olha. Às vezes a pessoa está passando por um problema semelhante. Né? Uma vez, pegou fogo numa casa e chegou um cliente, ô minha mãe, a minha casa pegou fogo, minha filha minha também pegou. Mas aí eu sentei meu joelho no chão. Eu disse, oh meu Deus, perdoai aquele que botou fogo na minha casa, porque ele que precisa de perdão, não é eu não, que ele botou fogo foi na minha. Né? Eu que sou a vítima. Então peça perdão a Deus pelos seus inimigos, né? Porque eles não botaram. Então às vezes a gente conta os nossos causos para dar a condição para o ser humano entender que a vida é dura, né? Mas ela é linda. É isso que é importante. Ela é dura, mas ela é linda. Então você não precisa estar todo tempo retalhada de um sofrimento. Então todo tempo, ai meu Deus do céu, nada acontece na minha vida. Acontece, não, meu filho, porque você não dá a força para que os acontecimentos aconteçam. É assim. Por isso que não acontece. E a senhora é um espírito que vê uma sabedoria por trás de cada causo que a senhora conta? Sim. E a necessidade de que eles existam para a compreensão de quem ouve. Sim. Qual dos casos que a senhora conta, a senhora acha mais interessante passar para a gente no dia de hoje? Os nossos casos, o maior caso que a gente sempre fala é que antes, né, a gente sentava ali na bolsa, na varanda, na casa da gente, a gente cantava, a gente dançava, a gente se amava, né, e muitas vezes tinha situação de vizinho que era meio distante, mesmo assim se incomodava com a nossa alegria. Né? Às vezes ia lá, ia brigar, ei, vai parar com essa folia! E aí, oh meu Deus do céu, mas a pessoa se prega a sair lá de sua casa para vir aqui incomodado com a nossa alegria. Meu Deus, mas como o ser humano é pequeno. Né? Aí eu sempre digo, a alegria dos outros sempre incomoda alguém. Porque alguém sempre está ali, mal amado, mal curtido da vida. Né? Não busca nada de bom, aí fica ali todo tempo se irritando com as alegrias dos outros. Eu sempre digo, minha gente, que a gente precisa viver. Viver. Você está vivo, viva a sua vida. Tem uns problemas, enfrente. Seja forte. E por trás dos nossos causos sempre tem um ensinamento. Aí eu fui, junto com minha família, discutir com o vizinho. Fui nada. Disse, embora minha gente, que o forró está começando. Agora é que vai ficar bom. Já incomodou? Bora lá. Né? É por essas condições. Porque se você for dar ouvido, aí o ciclo de violência não se acaba nunca. Ela vem e me insulta. Aí eu pego, vou insultar ela. Aí pronto, aí começa o bate-boca. Aí entra outro, depois vem outro, aí depois entra outro. É um ciclo que não se finda. Por isso que eu digo, quem quiser tacar a mão na minha cara, pode tacar. Porque eu não vou tacar não, que volta. Por quê? Eu não vou ter uma reação negativa à sua ação não. Porque isso não vai me ajudar. Isso vai me ajudar em quê? Eu vou evoluir em quê? Eu vou ajudar alguém em quê? Com isso. Se uma pessoa confronta a senhora dizendo assim, ah, mas a senhora é um espírito evoluído, se dá na minha cara, eu antes de pensar já avancei. Pois se você é um espírito que não é evoluído, enquanto encarnado, procure evoluir. Porque não é para isso que você está dentro do terreno. Boa. Você está dentro do terreno, né, buscando evolução. Ou você acha que você está dentro do terreno, como um espelho sem luz. É? Não, você tem que ser luz. Você não está dentro do terreiro, se você está dentro do terreiro, você está buscando o quê? Uma paz, uma solução para o seu problema. Aí você vai ali todo o tempo retrucar uma confusão, uma briga. Eu sempre digo às pessoas brigam porque elas gostam. Explica para a gente a analogia do espelho sem luz. Espelho sem luz. É uma criatura que chega, fica dentro do terreiro, todo tempo apagado, irritado. Os outros, tá todo mundo alegre, tá batendo um tambor, tá ali cantando, tá dançando ali com o seu lego, com o seu caboclo, com o seu preto velho. E aquela pessoa todo tempo mal-humorada, buscando um defeito até onde não tem. Isso para mim é um espelho sem luz, tem um terreiro. É você criticar essa incorporação dos outros. Ah, Maria, fulano recebe a entidade de um jeito tão feio. Ah, Maria, o outro, ah, Maria, parece um pato, parece uma vaca, parece um bode, parece... Ah, gente, cada um tem sua forma de manifestação. O que é? Você decidiu agora qual é a forma mais correta. Foi você que decidiu. Você é Deus. Eu gosto de perguntar para você. Filho, você é Deus? Ah, não, mãe Maria, porque eu acho errado. Você acha errado? É você que acha errado? Pois fundamente. Aí na hora de fundamentar é que está o problema. Ninguém fundamenta, né? Está errado porque eu acho errado. Está escrito aonde? Na Bíblia Sagrada. Está escrito aonde? Você viu, está errado esse tipo de manifestação. Está escrito? Minha filha, por então, bora ler aqui para todo mundo escutar. Existe um código aqui que tem que ser obedecido? Tem. Vamos embora botar ele para funcionar. A senhora acredita que muita gente segue muita regra que não sabe nem de onde vem, porque vê os outros fazendo e acha que ela existe? Exato. É. Olha os fariseus, né? Como era que eles faziam com Jesus Cristo? Jesus Cristo trouxe uma lei de amor, né? De amor, de caridade. Aí os fariseus, ah, mas não pode. Ah, mas não pode fazer milagre de sábado. Aí Jesus Cristo passa logo um carão no povo, né? Ele era danado para passar carão. Aí ele dizia, mas no sábado é permitido fazer o bem ou é fazer o mal? Aí o pessoal, cadê a resposta que não tinha? Né? É. Porque uma das leis é fazer o bem sem medida, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, qualquer local. Aí as pessoas nunca sabiam responder. Por quê? Porque já tinha aquela coisa tudo decorado dentro da sua cabecinha, decoradinha, tudo das leis. Olha, assim, tá errado, de sábado não pode fazer isso. Aí ele pergunta, né? Quando ele pergunta, já dá uma sugestão de carão no povo. Cadê? A resposta, ninguém teve. Não tem assim um segmento melhor do que o de Jesus. Né? Você olha para Jesus, Jesus sempre te ensinando as pessoas, mas ensinando através de caos. Ele contava era caos, não era? Sim. Ele contava muitos caos. E foi ensinando, porque aquele pessoal tudo, meu Deus, era um tanto herege, assim, tinha um pensamento bem pequeno das coisas, né? E terminou que ele fez um sucesso danado, que aí o pessoal decidiu crucificar ele. De tanto sucesso que ele fez. Vamos matar ele, que ele já está demais. Incomodou, né? E muitas vezes acontece isso dentro dos terreiros. Aquele médico que tem luz, que tem brilho, que faz essas afirmações, termina se sobressaindo dentro dos terreiros. E aí tem sempre aqueles fariseus, né? Que estão dispostos ali a criticar, a dizer que está certo, está errado, está bom, está ruim. É as pessoas que julgam. É engraçado que a gente desce e não julga ninguém. Não julga. Porque não é essa nossa. Nós somos juízes. de ninguém. Eu não sou Xangô. Né? Xangô é que bate o martelo. Não, sou não, sou a entidade. Paciência. Certo. A senhora é um espírito que já se libertou da obrigação da reencarnação? Sim, sou encantada, graças a Deus. Né? Eu não quero mais reencarnar de novo, eu tenho um bom ser entidade. Uhum. É muito bom, você anda em muitos lugares. Você ajuda muita gente com mais diferentes tipos de problemas. Então, para ter uma coisa mais gratificante. Então, só de ter se libertado dessa obrigação de reencarnar, eu acho que foi um presente que meu pai, o Lourum, me deu. Que bom. Todo dia agradeço. Obrigado, Lourum. Amém, Lourum. Oh, coisa boa. Qual foi o fato mais marcante que ajudou a senhora a ascensionar? Você diz... Foi um acontecimento ou foi uma compreensão que ajudou a senhora a ser uma encantada? Foi um fazer coisas foi que a senhora fazer fez? Coisas, uma compreensão. Fazer coisa certa. Né? O Leco fazia coisa certa. Então, eu entrava no meio, né? Meus irmãos faziam, fazia também. Né? Fazendo a coisa certa, ajudando quem precisa, né? Quebrando demanda, vencendo as barreiras de muitos que precisavam. Muita gente que tinha problema, problema de mediunidade era coisa das antigas, né? Sempre teve. É, hoje é que é graças a Deus, é uma coisa muito aberta, todo mundo fala. É. Todo mundo discute, né? Uma coisa boa. Né? Uma coisa boa que existe hoje, como existia antes. Antes era uma coisa recolhida, tinha que estar ali fazendo. Às vezes a gente era perseguido, o que a gente fazia. Ah, é pra aquele curanderia, de bruxaria, aquela coisa toda. A gente foi muito chamado de bruxo, né? Porque a gente praticava. E eu digo mesmo, a gente praticava bruxaria, mas era uma bruxaria boa. Nós nunca prejudicamos ninguém. Nós nunca matamos ninguém. Graças a Deus, então, não sei por que tinha essa perseguição. Para, mas aí volta aí, né? Jesus Cristo foi perseguido aí. Por que é que eu não ia ser? Aí, como é, eu seria o espírito mais evoluído do mundo que não ia sofrer uma perseguição. Mas, meu Deus, se o povo não podia duvidar, era de Deus, e duvida. Não é? Não tem tantos caos aí. Do povo duvidando de Deus. Sim. Manda até Deus ir lá para aquele lugar meio feio. E é assim mesmo. Então, a senhora disse que foi uma sequência de ações voltada ao bem que fez com que seu espírito se emancipasse. Sim, uma sequência de ação boa, né? É. Houve também a necessidade da compreensão da realidade da vida? Houve. Uhum. Houve, porque a vida tem uma realidade assim meia dura, né? E graças a Deus a gente compreendeu essa realidade e a gente não foi se densificar em cima dela. Identificar com ela. É, a gente foi trabalhar em cima daquilo ali, dos problemas. E muitos tinham até mesmo os problemas que nós tínhamos. Sim. E muitos tinham aquela coisa da mediunidade, uns eram videntes, outros eram curandeiros, intuitivos, e outros. Cada um tinha uma habilidade. Na família de Leco não tinha nenhum inútil. Olha. Todos eles têm a sua posição. Certo. Uns conversam muito, outros conversam mais pouco, outros passo a passo. Mas todos têm habilidade. Certo. E a gente sempre trabalhou bem. Essas habilidades, graças a Deus. E a gente tem muito sucesso. Ainda hoje a gente faz sucesso, menino. Estamos descendo aí toda semana, atuando aí nos terreiros. Cantando, louvando. Louvando a Maria, louvando o Santo, louvando o Padre Cícero, o irmão Batista. É. Ele tem uma imagem de Padre Cícero aqui, né? Pois é. Mas é por esses caminhos. E a gente sempre trabalha. Então a gente entendeu a realidade da vida, mas a gente não foi pegar e intensificar aquilo ali. Oh, meu Deus, mas a vida é tão dura. A vida é dura, mas nós somos duros também. Nós vamos já trabalhar, que é melhor. Bora pegar uma enxada aí. Taiar uma linha de roça que é mais bonita e plantar feijão para a gente comer, que é melhor. Né? Buscar o que fazer. O ser humano é muito desocupado. Por isso que entra naquela coisa. E oficina vazia é porta aberta para o encardido. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Mas é com certeza. É sim. Aí um cardíacozão que toma de conta. Eu não gosto muito de estar falando o nome dele, não, porque ele é bem perigoso. É. É. Explica pra gente por que ele é perigoso e é perigoso falar o nome dele. Ele é danado, sabe? Um dia que ele foi atormentar Jesus Cristo, ele pegou uma Bíblia, né? Uma coisa. Pegou uma escritura sagrada. Começou a atormentar o coitado, que estava lá, estava flagelado, arrasado, destruído. De tanta coisa, de tanto pesado o mundo. Aí ele ainda vai lá, botar mais lenha na fogueira, as Maria. Então é por isso, eu acho ele muito astuto. Muito danado. O senhor acredita que, de certa forma, o astuto tenta o ser humano encarnado para ver se ele vai se deixar levar pela ambição ou vai saber ser comedido? Ele tenta e ele faz e ele tem um sucesso danado. Eita. Tem sim. Esse ser humano que é desesperado por uma questão financeira, que eu vejo que as pessoas querem uma ascensão financeira acima de qualquer coisa, nem que tenha que passar igual um tratorzão de esteira por cima de todo mundo. E arrastando mesmo quem seja quem for. Digo, oh, meu Deus do céu. Aí ele não sabe nem quantos carros ele está somando para a vida dele. Quantas coisas negativas ele não está somando. E o pior é que essa criatura vai desencarnar mais cedo ou mais tarde. E vai dar trabalho para os espíritos de luz. Pode ter certeza que vai. Vai chegar lá todo tempo perguntando, mas o que foi que eu fiz? Eu digo, oh, meu Deus, o que é isso? Agora só Deus é quem sabe. A pessoa ainda chega na frente da senhora e se faz de inocente? Mas é com certeza. É. O que foi que eu fiz? Digo, oh, meu filho, vamos começar mesmo a trabalhar uma limpeza. Depois eu vou conversar com meu filho bem direitinho. Vamos primeiro se limpar, se acalmar. Respire fundo, reflita, né? Dê uma refletida. Se meu filho não está conseguindo refletir, senda uma vela minha para mim e peça para ele ajudar. Às vezes precisa, né? A gente precisa usar a magia. Vamos lá, pensamento, clareia pensamento. Porque se tu não clarear, as coisas nunca vai tomar um rumo. É, tem que fazer isso. Muitas vezes. Qual foi, no seu ponto de vista, o maior ensinamento de Jesus? A caridade. O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então se tu não ama teu. Tu não ama a ti mesmo, é muito difícil tu amar teu próximo. É até difícil até você amar a Deus. Isso é o maior ensinamento. Jesus Cristo resumiu aquele monte de balseiro de lei que tinha. Ele era um balseiro de lei. Né? Era tanta lei, meu Deus, que a Ave Maria. Aí Jesus Cristo veio e resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Eu acho que se eu estivesse lá junto com ele, eu tinha dito amar a si próprio também. É muito importante, mas vamos botar isso como primeira base. Porque senão você não ama a Deus, não. Se você não se ama, você está duvidando de Deus. Deus lhe criou. É, antes que você existisse, Deus já sabia da sua existência. É a regra maior, a regra universal, não é? Então, por que é que o ser humano fica insistindo em não se amar? Deus te ama. Deus te ama acima de qualquer coisa. Por que é que você não se ama também? Peça discernimento a Deus. Oh, meu Deus! Me ajude, eu me amo. Eu vou pedir à senhora de utilizar o aparelho que a senhora está usando e falar, alcançar aquela imagem, explicar um pouco para a gente sobre a imagem que fizeram da senhora. Ah, sim. A sua visão sobre a imagem. Uhum. Que a senhora, como é que a senhora interpreta essa imagem que a gente fez? A senhora é assim mesmo? É, não é? Sou não, minha filha. Mas assim, graças a Deus a pessoa fez. Ela mesmo não aguenta. Mas a pessoa fez. Sim. Né? Graças a Deus. Que isso aqui é uma simbologia. É. Eu sempre digo, isso aqui é uma simbologia. É importante ter imagem, é sim. Né? Mas isso aqui é uma simbologia. Né? Eu digo assim, porque eu não sou tão pretinha desse jeito. Qual que é a importância da imagem no culto? Hã? Qual que é a importância dessas imagens no culto? As imagens, elas são mirongadas. né, nessa milongada com erva, que vão energizando aquelas imagens. Sim. Então, no culto, muitas vezes pode vir até demanda, né, enviada, termina pegando nas próprias imagens. As imagens se destroem, às vezes, quantos cultos não tem que as imagens se espatifam todinho, não é? As imagens quebram, bá, bá, bá, bá, bá. Oh, meu Deus, a dona Maria Alegre se quebrou. Não, minha gente, só foi a imagem, né? Ali tem aquela mironga, tem a energia, foi colocada ali, confirmação, muita cheia, muita luz, né? Podia colocar um pouquinho mais morena, mas aí botaram bem pretinha mesmo, mas é assim mesmo. Mas o significado que traz cada imagem, eu sempre digo, é para só sinalizar. Sim. Sinalizar a corrente. Eu nunca digo assim, imagem é tudo dentro do terreiro. Tem terreiro que não tem muitas imagens. Tem terreiro que trabalha mais só com assentamento. Claro. Né? Quando um dirigente diz assim ao seu dirigente, eu vou prender a Maria Légua e agora tu não vai mais ter condição de fazer caridade pro próximo incorporado nela. Eita, meu Deus, agora para me prender é que é uma confusão. Porque não prende não, meu filho. Não. Espírito se prende, nós somos invisíveis. É. Não tem a mesma condição, esse povo é porque são doidos. Mas ele mata um boi, aí prende a senhora, porque aí o outro tem força. Não, mas se ele matar um boi, coitado do boi. Porque eu sou invisível. Ele nunca vai ter condição de me prender. Eu vou fazer caridade do mesmo jeito. Até porque essa questão do médium foi uma escolha entre as entrevidas. Nas entrevistas do médium, ele escolheu aqueles mentores, aqueles guias para trabalhar. Claro. Né? Então não tem condição da gente ser prendida num pote, num boi, numa cabra, num bode, numa galinha, num galo. Essa aí é... Eu te chamo isso aí de lenda urbana. Como a senhora define magia negra? Existe e pega realmente? Existe e pega. Né? Eu defino a magia negra como falta do que fazer. O ser humano está bem aqui, ele está com raiva do mundo, das pessoas que decidiu fazer a magia negra. Né? Porque se ele fosse uma pessoa que se ocupasse com coisa positiva, ele com certeza ia usar aquela magia, não a magia negra, uma magia, para ajudar as pessoas. Como eu me utilizo da magia das folhas, da magia das ervas, da magia das raízes, das magias, das cascas, das árvores, dos pau que existem aí no meio do mundo. Eu me utilizo da magia, mas para fazer coisa boa. Agora quem faz o que é ruim é porque não tem o que fazer. É porque assim, ele acha que fazer a coisa boa ocupa muito. Aí vai fazer o que é ruim. A senhora tem alguma simpatia que vem à mente que possa ensinar para as pessoas? Eu sempre digo para as pessoas, não é simpatia. Eu digo, minha gente, pegue umas ervas. As ervas principais, erva de Oxalá, né? Bom. Manjericão, erva cidreira, hortelã, que são ervas de Oxalá. O alecrim, a própria alfazema. Né? Faça um banho para vocês e se limpe das maldades, porque Oxalá ele é limpo. Então por que não se utilizar das ervas dele para se limpar? Oxalá é o orixá mais limpo, mais puro que existe. Uhum. Né? Não é diminuir os outros, não. Acho os outros da cor mais linda. Eu mesmo hoje estou todo trabalhado na Oxu. Olha. Mas graças a Deus, a gente sabe que existe Oxalá e Oxalá é limpo, é puro. Utilize das ervas de Oxalá para você descarregar suas energias negativas, sem falar da limpeza maravilhosa. E se você tem problema de insônia, tem problema de carrego, de sonhos perturbador, ou até mesmo desdobramento, né, perturbador, tome banho de Oxalá, dessas ervas, né, macere elas com a mão, bem macerada, né, depois tire aquele excesso, tome um banho com força, com luz, e vá dormir seu sono. O que é a responsabilidade de um ser humano que quer ser pai ou quer ser mãe antes de ir pegar e fazer? A responsabilidade? É, deve-se pensar muito. Deve, mas antes não se pensava, apenas se fazia, né? É. Mas eles eram um excelente pai. É, realmente. É, porque assim, já faz parte do ciclo da vida. Você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Reproduz, faz parte do ciclo. Reprodução, faz parte do ciclo da vida, né? Sim. Nasce, cresce, reproduz e morre. Foi isso que eu entendi. Eu nunca fui a uma sala de aula, como hoje todo mundo tem essa oportunidade de ir. Mas eu sempre entendi isso, porque os próprios orixás me deram a sabedoria de entender que o ser humano nasce, cresce, isso é um ciclo, né? Um ciclo que começa com o Olu, né? E às vezes começa com o Iemanjá, aliás, e finaliza com o Olu. E o Olu está ali no encerramento do ciclo da vida. Então, já faz parte. Agora, hoje está pensado, né? Hoje para ter um filho, você faz uma programação. Daqui a alguns, mas antigamente não tinha isso. E eram pais bons, do mesmo jeito, eram mães boas, como existe pais e mães ruins mesmo programando. Que aí depois, quando ele se vê com a responsabilidade, ele termina vendo que é muita coisa, é muita responsabilidade. Né? E não dá conta. Né, meu filho? Isso aí. Por isso que eu digo assim, ser pai, ser mãe, eu não acho que seja bom se pensar. É algo que faz parte do ciclo da vida. Né? Então, acolha isso com força. Acolha isso com amor. Porque é um ser que está nascendo, que é sangue do seu sangue. Você reproduziu esta criatura. Então, por que você não ama? Então, assim, como ser pai deve ser pensado, não digo isso. Porque antes não era. Sim. Existiam bons pais, né? Então, hoje, muitas vezes, até o ser humano amadurece quando tem um filho. Certo. Mesmo que, às vezes, tem um filho que nem estava programado e termina a pessoa, termina evoluindo. Por quê? Porque ela percebe, eita, tem alguém que está vindo aí, que é sangue do meu sangue, e eu preciso ajudar essa pessoa a se desenvolver. Por quê? Porque ela vai nascer completamente vulnerável. Certo. Né? Ela vai nascer vulnerável. Precisa do auxílio. Quem é que tem que dar o auxílio? O pai e a mãe. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Maior lição? O compromisso, o trabalho. Estabelecer o trabalho com as pessoas. Entender que todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um problema. E que não existe um problema maior do que o outro. Existe um problema. E que a gente precisa ajudar a pessoa a resolver o problema. Porque o que para um pode parecer muito pequeno, para outro é muito grande. Deve-se ter cuidado com isso. Às vezes, a senhora percebe que nos dias de hoje a gente faz pouco caso do problema do outro e não dá o auxílio necessário, sem realmente sentir o que ele está sentindo. Porque para a gente seria pequeno, mas para ele pode estar sendo grande. Sim. É isso? É isso. Ah. Ser humano é muito egoísta com o seu problema. A gente percebe isso quando a gente está fazendo as consultas, mesmo aqui na casa. Vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa que a gente está conversando, está auxiliando ali, aí tem outra ali, oh meu Deus, que ela vai ser a minha vez. Ah, meu Deus do céu. Ave Maria. Ou pessoa para demorar. Jesus Cristo. Então acaba hoje. Ah, fulano está com muitas horas que entrou. Meu Deus do céu. Aí eu vou lá e eu abraço todo mundo. Minha gente, a paciência. E todo mundo vai ser atendido. É preciso ir lá. Às vezes o povo nem tem. Por que a Maria Alegre sai? É porque aquilo ali me incomoda. Porque a gente termina escutando. Que a gente tem ouvido de pedra, viu? Ah, é? A entidade tem ouvido de pedra. A gente escuta a mura. E aquilo às vezes atrapalha a gente que está consultando, né? Ah. Aquilo que está sendo energizado lá fora atrapalha aqui dentro. E aí é preciso eu ir lá, dar um abraço, dar um abraço. Dizer assim, ô meu filho, já, tenha paciência. Ô, eu já vou embora. Vai, não, meu filho. Você vai sim embora, vai ficar sem falar comigo, né? É uma coisa muito boa. Vamos lá esperar, espera, tenha paciência. Quem corre cansa, quem espera alcança. É sempre direcionando as pessoas. Então essa é a maior lição, compromisso, trabalho. É a maior lição. Eu aprendi isso em vida e enquanto encantado, espírito, né? A gente aprende todo dia que isso é a base mais importante. A senhora acha que é real que existe uma lei de ação e reação de quem planta colhe? Sim, existe. Você planta vento, colhe tempestade. Você faz o mal, vai receber maldade. Tenha certeza. Parece que, ainda que seja o básico, uma lição natural que tanta gente repete, a gente ainda esquece quando vai fazer as coisas que é gostoso, mas não convém. Exato. O ser humano é muito de conveniência, né? Ou então é para satisfazer o instinto. Todo tempo. Satisfaz o instinto. Ah, eu estou saciado, graças a Deus. Aí a gente sempre gosta de perguntar para o ser humano, sempre. Meu filho, será que essa condição que você tem todo dia, toda hora, todo momento, é a melhor condição de vida? Por exemplo, você não gosta da pessoa que trabalha com você, lá no seu ambiente de trabalho, né? É. Aí todo santo dia você tem que jogar uma indireta nessa pobre coitada. Ah, mas é porque eu me sinto bem, que é para atingir. Aí será que essa condição é a melhor para você? Cuidado, porque vai ter um dia que essa pessoa possa não aguentar mais, ela vai te dizer umas coisas que você não gosta. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Aí a pessoa aguenta um ano, aguenta dois, aguenta mais. Todo saco tem a sua medida. E no dia que o saco enche, meu filho, pode ter certeza absoluta, que no dia que ele enche, aí lá se vai o papo. Principalmente daqueles seres, criaturas, que são muito calmas. Né? Que ali fica aguentando. Aí no dia que ele abre a boca, meu Deus, ele destrói você somente com palavras. Aí a pessoa, ai, o fulano pegou e disse tanta correndo da unha, eu estou sentindo. Eu digo, mas é porque você mereceu, minha filha. Quem que você tinha que rogar a pilera nele todo santo dia? Uma hora a medida do saco enche. Entende? As pessoas têm limite, ser humano tem limite. Até a entidade tem limite. Entidade tem limite? Tem, sim. Às vezes a gente fala a mesma coisa mil vezes. Aí tem um dia que a gente diz, minha filha, mas por amor de Deus. Eu já falei isso aí, não foi uma, não foi duas, já está para mais de mil. Aí não tem paciência. Eu não acredito que eu vou ter que dar esse discurso de novo. Porque tem dia que a paciência está mais curta. Aí depois a gente volta lá mesmo discurso de novo. Mas é porque tem dia que não está dando para dar. Né? Qual que é a diferença da... Em termos de grau, a senhora é uma encantada, mas em termos de força, de atuação para a resolução de uma dificuldade do encarnado, qual que é a diferença entre a senhora e uma rainha das sete encruzilhadas? Nenhuma. Rainha das sete encruzilhadas tem uma força maravilhosa, muito bonita, muito pintada, muito linda. Eu também sou muito bonita. Não sou muito pintada, mas eu tenho a mesma força, que eu sou espírito do mesmo jeito. Igualzinha a ela, né? Cara, ela trabalha numa linha, tem uma linha de pensamento, uma forma de expressar, de dizer, e eu tenho outra. Né? Cada um apresenta uma forma. No final, tudo é para uma causa só. Se você for refletir, todos os guias de luz é tudo na mesma causa. Por isso que é uma corrente. O que pode quebrar uma corrente? Falta de firmeza. Falta de firmeza, quebra a corrente. Eita, meu Deus do céu, pra que é isso? Às vezes tem gente que só quer alimentar o povo da esquerda. Ah, porque eu só gosto do povo da esquerda. Eu só gosto do povo da esquerda. Ah, mas eu só gosto do Légua. Ah, mas eu só gosto do Caboclo. Não. Tudo é equilíbrio. Precisa de tudo. A senhora não acha legítimo uma pessoa gostar mais do seu Exu, da sua Pombogira? Pode, você pode gostar. O que você não pode é esquecer que as outras correntes também ajudam a equilibrar. Né? Lembrando que nós não somos seres oniscientes, onipresentes, onipotentes. Isso aí é de Deus. Por isso é uma corrente. Por isso é uma corrente, por isso é grande. Por isso que todo mundo tem um Exu, tem uma Pombagira. Por isso todo mundo tem um Légua, tem uma Légua, tem um Caboclo, tem uma Cabocla. Tem um Preto Velho, tem uma Preta Velha. Tem um Erê, tem a Erezinha. Tudo tem. Então você precisa se equilibrar com todas essas forças. Tem um Cigano, tem a Cigana. Então você precisa zelar. Zele tudo, goste de todas. Né? Você se apega demais só com a energia densa no povo da esquerda, você tende a ser uma pessoa densa. Se a pessoa quer ganhar dinheiro rápido e pede para os espíritos de ajudar, que ajuda vocês dão e que ajuda vocês não dão? A ajuda que a gente dá é tem um banho. A gente tem um banho de abre caminho, né? Uhum. A gente sempre usa muita canela aqui na casa. A canela abre caminho de dinheiro, essas coisas tudo é importante. De fumar sua casa com canela é importante demais. O que que a gente não dá? Se você não merecer, a gente não dá, não. É? Faça por merecer. Agora, tem muita gente, meu Deus, que são tão demandados pelas coisas. Tem tanta demanda, tem tanto mocujum, tanto mocosol, tanta magia em cima que, ô meu Deus, é uma dificuldade danada que a gente tem para abrir os caminhos. Mas a gente abre. É como eu digo, quem corre cansa, quem espera alcança. É? E eu vou esperando na força, na luz, que eu vou conseguir dar um resultado positivo para aquela pessoa. Dessa pessoa sai daqui e diz assim: Maria Léguas disse que eu não tenho merecimento. Então eu vou ali na outra esquina, mato ali um bicho, e ele diz que faz e acontece. Então para que eu vou ficar esperando a vontade do Espírito de Luz me ajudar, a vontade do meu merecimento, se hoje eu matando aqui um bode ou sete galinhas e galo, eu consigo o que eu quero? Como é que a senhora ensina essa pessoa? Por que ela deveria pensar diferente? Ela deve pensar diferente porque nós sempre vamos orientar ela para o caminho certo. Então ela vai ganhar a coisa certa na hora certa. Né? Então se ela vai matar o bode, que aqui até na casa tem matança mesmo, né? Mas a matança que tem aqui na casa é voltada também para o equilíbrio, né? Dos próprios guias espirituais da parte da esquerda. Porque eu não peço uma galinha nem um galo para ninguém. Uhum. Né? Mas eu sempre digo assim, é melhor você esperar algo que se efetive do que você ir lá no meio da encruzilhada e pedir para um quiumba fazer, porque ele vai fazer de jeito, não pode ter certeza. Olha. Vai fazer. Agora só que você vai ficar em dívida com ele, ele vai lhe cobrar. Cuidado, porque ele dá e ele toma tudo. Aí na hora que você estiver na maior da alegria, ele pega e acabou-se. Mas daí ele vem procurar a senhora para proteger ele. É, exatamente. Aí vai vir do mesmo jeito. Aí vai dar mais trabalho. Daí agora já tem um bocado de piúva. Que ele alimentou, né? Aí agora lá se vai. Maria Alegre tem que trabalhar. É. Aí eu trabalho. Ah, a senhora não fala assim, a hora que ele chega, eu te falei, agora tu arca com as consequências. A senhora não disse que existe a lei da ação e reação? Não pode. É, eu não gosto de ficar falando essas coisas. Não. A pessoa já está tão arrasada, vai chegar aqui e arrasar mais ainda. Não. Sim. Mas eu, meu filho, pois vamos lá, vamos fazer aqui, eu vou partir para a ação. Né? Pois vamos fazer, você vai se libertar e pronto. Esse negócio de estar dando esse discurso aí, se esse discurso resolvesse, eu vivia com ele na língua toda hora. Oh. Mas não resolve. Claro. Não resolve. Isso é um problema que não se resolve. A senhora está ensinando a gente, por agir assim, que agir assim é a melhor opção. É a melhor opção, é a melhor condição que você vai estabelecer, tanto no plano terrestre como também no plano espiritual. Então, quando alguém não ouve as nossas determinações, vai quebrar a cara, quantas vezes a pessoa voltar a procurar a gente para auxílio, a gente deve esquecer tudo que ela fez, perdoar e ajudar? Sempre. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre. Nós não somos juízes de ninguém. Existem seres espirituais mais condicionados para isso, né? Existe uma coisa chamada de consciência, que não tem um pior juiz que a sua consciência. Né? Abaixa o martírio que você estabelece consigo mesmo. Então não precisa eu dar mais uma forcinha para ele, não. Mas e a pessoa chega para Dona Maria Léguas e diz assim, nas escrituras está dizendo para perdoar 70 vezes 7, eu já perdoei muito mais que isso, e agora a senhora me diz o quê? Eu digo, pô, bora multiplicar mais. Bora multiplicar, porque é desse jeito. Porque se eu não multiplicar, eu vou começar a ficar com raiva. Vou começar a me zangar, e aí isso não é bom. Isso não é bom para mim, enquanto entidade, enquanto espírito de luz, como também não é bom para a pessoa que está recebendo aquela força, aquela energia. Né? E se perdoa. Né? Porque daqui que você insere esse ciclo de perdão, a dar 70 vezes 7 é muito. A senhora acredita que muitas das vezes a gente acha que já fez demais quando nem começou dentro do potencial que tem? O ser humano nunca faz demais, ele tem sempre esse problema, né? Ele também quer ajudar, ah, mas mais que eu faço, mais que isso, mas o ser humano tem sempre esse problema, né? Aí eu digo, sim, minha filha, mas minha filha não sabe o que tem que fazer. Então, leve isso com uma condição. Faça. E a senhora não só ensina com palavra, mas a senhora mesmo age assim. Sim. Essa é a minha ação. Claro. Ah, mas a dona Maria Alegre é muito boa. Não, eu digo, a Maria Alegre é muito sensata. Claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho, meu filho. Graças a Deus. Todo dia agradeço a Deus pelo juízo que ele me deu. Na afirmação, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a senhora se refere a que aquele que dita as leis é a regra de Deus. É isso. Então ele é quem manda. Ah. Ele pode. Sim. Eu obedeço, eu tenho um juízo. É, o ser humano deveria fazer assim também. Deus. Deus está lá no céu. Deus responde tudo. Parece que cada vez que a gente ignora uma lei de Deus implantada na nossa consciência, a gente toma um tropeço. Sim, sempre. Sempre toma. Deus manda você perdoar. Aí você não perdoa. Paciência. Aí eu perdoo, mas não esqueço. É, minha filha, mas é assim bem. Né? Eu não vou nem dizer, ah, mas tem que esquecer, porque não vai esquecer. Aí eu perdoo, mas não esqueço. É uma hora, o tempo. Não tem um remédio melhor que o tempo. O tempo, ele sara tudo. Uma grande ferida. Se você leva um tropeço, se rala todinho com o tempo, seu corpo se regenera, né, não? Mesmo jeito é umas feridas do coração. O tempo. O tempo é o senhor de todas as causas. Explica mais sobre essa afirmação. O tempo é o senhor de todas as causas. Porque o tempo sara. Cura. Cura. O tempo esquece. Você estava aguardado, tá? Mas eu sempre digo assim, o tempo ele vem sempre ligado com alguma decepção que você tem, mas quando você toma a medida de recuar, de se afastar um pouco, muitas vezes a gente já orienta. Minha filha, por que minha filha não se afasta da pessoa, pelo menos por um tempo, enquanto as coisas se organizam? Né? Porque já foi dito tudo que tinha que ser dito. Então, se afasta um pouquinho e deixe o tempo passar. Se for para vocês se retornarem, a amizade de vocês, retorne, retome. Se não for, paciência, mas pelo menos serve como uma experiência. Uma analogia que me chegou aqui, a senhora saberá dizer se é próximo do que a senhora quis passar. O tempo é como a maré cheia, que só naquele momento, quando o sentimento de amor aflora dentro do ser humano, que apaga tudo aquilo que foi escrito na areia. Exato. Olha. Às vezes o amor que você precisa vivenciar na sua vida, né? Sim. Termina ajudando você a esquecer aquelas coisas. Às vezes precisa o ser humano levar assim, um choque de vida, né? Às vezes a pessoa nunca teve um grande amor. Aí chega aquele grande amor chega trazendo uns aspectos tão positivos na sua vida que você percebe que aquelas coisas que você se magoou eram tão pequenas que nem valia a pena. E quantas coisas você não perdeu? E muitos retomam as velhas amizades, amizades que foram destruídas pelo longo do tempo, retoma elas e vê que era necessário ter tido um pouco mais de conversa, né? O diálogo. Qual que é o maior, qual que é o maior mal da humanidade para a senhora? É a falta de compreensão. Não é nem de entendimento. Porque entender todo mundo entende, que ninguém mais retrouxa, mais porra. Compreender. Compreender é diferente de entender. Certo. Quando você compreende, compreende a dor, o sofrimento do outro. Quando você acolhe, não no sentido de tomar para si, mas de orientar aquele que precisa. Você tem uma tendência no seu desencarno a ser um espírito de luz, com certeza. Estamos chegando aqui perto dos 10 minutos finais. Eu queria falar um pouco mais especificamente sobre o espírito que a senhora é e a essência que a senhora traz a serviço da humanidade. Por favor, fale um pouco mais a respeito disso. O espírito que eu sou uma légua, graças a Deus, enviada pelas forças espirituais, por Olorum. Olorum foi quem me deu essa condição de estar aqui para trazer uma mensagem de paz, de amor, de tranquilidade, de alegria, de força, de energia. Eu tenho certeza que se o ser humano buscar potencializar a compreensão, a tendência é que se viva em paz. E compreender, muitas vezes, é também ser crítico no momento que tem que ser. É dizer um sim, mas é também dizer um não. É ser sincero, é ser tranquilo naquilo que você está expressando. Você não precisa ser sincero querendo simplesmente avassalar os sentimentos da pessoa. Você precisa ser sincero sem essa avassalação. Ser sincero para orientar. Porque muitas vezes o outro não enxerga o problema e o defeito que ele tem. Então é preciso que você tenha a capacidade de compreender aquilo, fazer uma soma de tudo aquilo, olhar para aquilo ali e aconselhar a pessoa melhor. Claro que sim. Como suportar uma ofensa quando a gente não merece? Não fez nada errado e o outro está enganado. Isso. Quando você não merece, não fique em silêncio. Porque senão você termina se martirizando, se magoando, criando raiva, rancor, ódio. Quando você fica em silêncio, nesse caso, sem merecer, você está consentindo. Olha. Porque quem cala consente. Agora, não, eu não fiz isso. E Deus sabe muito bem disso. Então é melhor você dar uma revisada nisso que você está me propondo, como ofensa. Melhore a sua forma de conversa, de fala. Está um tanto errada, ao meu respeito. Né? Ah, mas você é assim, paciência, eu estou só apresentando que eu não mereço isso. Mas aí agora é com você, né? Cada um paga pelos seus pecados. Como a senhora vê a união entre terreiros? Como uma coisa muito pequena ainda. Os terreiros não se unem, Ave Maria. Nossos filhos, que são pais de santos, são desunidos demais. Né? É um querendo ser melhor que o outro, tem uma encanteria melhor que a outra. Não tem encanteria melhor. Tem encantaria, minha gente. Cada um tem uma forma de receber seus guias. Cada um tem uma forma de repassar a mensagem. Deixa a gíria girar. Já ela vai ensando. Porque se você não deixar, você vai ficar todo tempo, brigando consigo mesmo. Não precisa. União de terreiro é necessário, mas... Se não tem essas condições, meus filhos, é bom até estar parando de estar visitando os outros terreiros. Se você vai só para criticar. É, se você não vai, se você vai visitar um terreiro que está em festa, é a festa para Maria Leda, e você não vai para prestar reverência a Maria Leda, pois não vai não. Fique na sua casa. Boa, João Maria faz em que sua casa fique em paz. Fique em paz na sua casa. Até melhor que você está lá, ah, o fulano recebeu o fulano, não. Ah, não é o fulano, que eu não senti a energia. Ah, não é, meu Deus do céu. Por que você tem que ser aquele médico que tem que sentir tudo enquanto? Será que vai ter dia que sua mediunidade não está enfraquecida, não? Cuidado, porque às vezes o problema não está em quem está incorporando, não. O problema está em você. Aí você quer dizer que tem no outro. É sempre bom culpar o outro. Por algo que você não consegue sentir. Eita, menino, mas o ser humano surpreende a gente. É uma escolinha que eu vou te dizer. É uma escola que se aprende a ler. É desse jeito. Eu venho vindo pelo meio do mundo. Eu vou entrando com meu batalhão. E não é A e nem é B. É uma escola que se aprende a ler. A escola, a vida do ser humano. É uma escola que se aprende a ler. Né? A própria Coringa fala tudo. É uma escola que se aprende a ler. Aí o povo pensa que é aquela escola que vai lá para aprender o ABC. Não é. É a escola da vida. É, a doutrina não vem com esse sentido de fazer essa estimulação da educação ou da saúde, não. É para fazer a vida. É vida. Aqui nos minutos finais, se a senhora estivesse no meu lugar, que pergunta faria a si para o nosso aprendizado? Eu perguntaria, Dona Maria Légua, você, enquanto entidade, consegue realizar proeza, firmeza junto aos seus filhos? Eu vou lhe responder sim. Se de uma dimensão de 10 que eu atendo, 2 ou 3 faz a coisa certa, ponto para Maria Léo. Se os 7 não fizerem, paciência, que eles ainda vão ter outras consultas. Uma hora eles vão fazer. Uma hora eles vão fazer parte dessa equipe dos 3 que fizeram, aí vai ser mais 3. Aí amanhã eu ganho mais 3. Aí amanhã eu ganho mais 3. Daqui a pouco eu ganho tudo. Essa é a condição. A senhora joga com o tempo a seu favor. Sempre. Eu sempre digo, o tempo é o senhor de todas as coisas. Claro. Ô, Dona Maria, eu estou tão magoada, eu estou tão destruída. Ô, minha filha, peça pro tempo. Ô, tempo, sara tempo. Tempo, sara tempo. O tempo sara. Então joga uma comidinha pro tempo, bote assim um arroz com alfazema dentro e joga lá no meio do tempo. Bote um vinho branco pro tempo. Pro tempo ajudar você a sanar suas feridas, a sua dor. Eu vou pedir a vossa mensagem final. Depois que a senhora cantasse aí, entoasse uma cantiga vossa, antes de partir, trouxesse o médium um pouco para falar. Mas antes, responde uma questão. A gente fez uma proposta para o pai Oscar Légua, se a dona Chica não podia vir conversar com a gente. Ela já está engatada. Já? Ela aceitou a proposta. Graças a Deus. Muito obrigado. Queria saber se está um próximo diálogo que vamos fazer com a dona Chica. O nome dela é Chica Baiana? Chica Baiana. Graças a Deus. Então, dona Maria Légua, qual seria para o nosso encontro de hoje a vossa mensagem final? Minha mensagem aos filhos de fé é que se mantenham na fé e que se mantenham no seu propósito de vida. Crie um propósito. Se você não tem, pois bora criar. Isso é importante demais. Crie um propósito na sua vida e dê sentido a esse propósito. Porque não adianta só criar o propósito e ficar só na cabeça. É dar sentido, a vida precisa ser dado sentido. Os propósitos dela fazem parte do seu caminhar. Né? Então ninguém caminha sem um propósito, sem um ideal, sem um objetivo. Então dê sentido a cada uma dessas coisas, porque isso é importante. Dê sentido, se você vai estudar, pois estude. Se você vai se tornar um profissional, pois seja um profissional. Vai ser um profissional bom. Né? Faça a coisa certa dentro da sua profissão. Que isso é dar sentido àquilo que você passou anos da vida estudando. Então dê sentido. Se esse é seu ideal, seu objetivo, dê sentido a ele. Somente assim você vai conseguir evoluir, crescer e vai conseguir ter muita firmeza e muita axé e muita luz na sua caminhada. Então, que meus filhos tenham muita fé em Deus, principalmente que é o ser maior. é o Senhor de tudo, né? É o Criador de todas as coisas. Então, aprendam a viver essa fé em Deus, a fé na Virgem Maria. Na casa temos aqui a Santa Luzia, tem a fé em Santa Luzia, peça para ela clarear a sua visão de vida, né? Sua visão de mundo, sua visão de pessoa. Olhe para o outro como alguém que precisa ser ajudado. E não como alguém que precisa ser julgado. Lembre-se, meus filhos, que vocês não são juiz de ninguém. Que vocês estão aqui para cumprir também uma missão. Cuidado, que quem muito julga também será julgado. E só lembrando as palavras de Jesus Cristo, os humilhados serão exaltados. Sempre. Muita axé e muita luz a todos os filhos de fé que estão acompanhando esse trabalho do meu filho, que tenha muita axé, e que aqueles que querem aprender com a força espiritual, aprendam, olhem para aquilo, não tomando como a verdade principal, né? Porque cada um defende a sua, mas tomando isso como um ensinamento. São as experiências que estão sendo colocadas em cada coisa que está se propondo. Então, que todos tenham muita luz, muita firmeza e muito axé. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado, estudo e conhecimento com vós. Maria Légua, quando chega, quer beber. Maria Légua, quando chega, quer pintar. Maria Légua, quando chega, quer beber. Maria Légua, quando chega, quer pintar. Eu não bebi, eu não pintei, meu pai. Foi pecador que não me viu quando eu cheguei. Eu não bebi, eu não pintei, meu pai. Foi pecador que não me viu quando eu cheguei. Quem precisar de mim, é só me chamar que eu vou. Maria Légua, desce dentro da eira, meu pai. Foi pecador que não me viu quando eu cheguei. Maria Légua, desce dentro da eira, meu pai. Foi pecador que não me viu quando eu cheguei. Trava, fome de Légua. Força, luz e resistência e alimentação para a cruz de cada um. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Pai Eudes, antes de terminar, a gente sempre fala um pouquinho com o dirigente. Como é que foi para o senhor esse trabalho com a Dona Maria Légua? Trabalhar com a Dona Maria Légua, como eu já disse, é sempre por graça. Claro. Dona Maria Légua, até quando ela suspende, ela me deixa mais tranquilo, mais leve. Né? Com bons pensamentos, assim, até raciocínio. Às vezes eu venho com um problema danado, até mesmo nos atendimentos. Eu tenho até medo de se interferir. Então, às vezes, no atendimento. Mas, quando eu recebo a Dona Maria Légua, né? Ao contrário de muitos que dizem que muitas vezes atrapalha aquela vibração dos problemas, termina atrapalhando o médico. Eu já penso que no processo de incorporação, quando você acredita, tem fé e sabe que a entidade vai fazer um trabalho positivo, você consegue também até ter uma luz para o seu problema que você estava antes. E graças a Deus, até hoje eu ainda não senti nenhum problema por conta disso. De estar com o problema e receber a entidade deixar de passar o passo, a entidade deixar de dar a luz dela, de dar aquele axé. Né? A Dona Maria Légua é um exemplo bem vivo disso. Né? Muitas vezes eu estou até irritado, aí eu me recolho para um lado, depois ela vem, quando ela vem, eu consigo ter até uma intuição melhor de como resolver o meu problema. Né? Parece que naquele processo que ela estava ajudando os outros a resolverem o problema deles, terminou me condicionando também a ter uma força para resolver o meu. Essa é assim a condição maior. Por isso eu gosto de receber tanto a Mãe Maria Légua como o Pai Oscar Légua, hoje do Aracunhado, porque todos dois conseguem disseminar aquilo que eu estava pensando. Eles retiram. No momento que eles suspendem, eles vão retirando. Aí eu vou até pensando melhor. Ah, E muitas vezes até minha consciência fica pesada de algumas coisas. E isso que eu acho mais importante. Se eles deixam eu trabalhar essa consciência pesada, muitas vezes é porque eles querem que eu aprenda alguma coisa. É nesse sentido. Que assim seja. Então, mais uma vez, aonde a gente está aqui, em qual cidade? Teresina, Piauí. Como é o nome da vossa casa? Ilê Axé Oxóa Pará, Terreiro de Santa Luzia. O senhor está há quanto tempo no caminho mediúnico de corporação, trabalho com as entidades? Estou com 14 anos. Graças a Deus. Muito obrigado. Comecei com 14 e estou com 28 anos. Todo o meu processo mediúnico, né? Na realidade foi antes do 14, pouco tempo depois eu completei 14 anos, antes de eu completar 14. Eu ainda tinha 13 e eu completei 14, já entrando na Umbanda, já buscando ter essa força junto aos guias. Qual que é o maior desafio para quem vem com cargo de ser dirigente? O maior desafio é trabalhar com pessoas. Ah. Trabalhar com pessoas. Porque cada um também, ó, nós trabalhamos com pessoas, além de serem pessoas, eles são médiums. Eles têm uma corrente mediúnica. Tem guias que são fantásticos, são maravilhosos. Muitas vezes esses guias, eles têm dificuldade de trabalhar. Aí esses guias dos médiums terminam intuindo a gente, enquanto dirigente espiritual da casa, a estar movimentando aquele médium. Então é uma responsabilidade muito grande. Claro. Que a gente tem que estar encaminhando esse médium, a gente tem que estar orientando. Né? Eu não sei se eu cumpro isso mesmo, do jeito que é pra ser. Eu acho que eu engatinho. Eu acho que eu estou mais engatinhando do que cumprindo. Mas eu tenho fé que uma hora eu cumpro, assim, cada coisa, né? Certo que eu não vou agradar todo mundo, mas eu acredito que vai dar certo. No momento certo, eu vou conseguir ter um discernimento de cada corrente. Porque é tudo muito ainda, muito. Tudo é muito grande agora nessa casa. E tudo é muito novo. Né? Existem muitos obstáculos para eu romper. Tem coisas que eu ainda não conheço na espiritualidade. Tem várias coisas que eu não conheço na espiritualidade. Manifestações de guias, guias que eu não conheço, que eu nunca tive. Eu nunca lidei com eles em outros terreiros. E aí, de repente, desce na casa um filho de santo. E eu tenho que começar a aprender, a compreender um pouco as manifestações. Por que é que está acontecendo aquela manifestação? Por que aquele médium foi escolhido para aquele tipo de manifestação? Então, o maior desafio é esse. Trabalhar as pessoas. Principalmente o corpo médium. Né? Até que a consulência é mais prática. A consulência vem atrás de trabalho, vem atrás de descarrego. O médium, ele vem atrás do descarrego, ele vem atrás do trabalho, mas ele vem atrás de orientação. Ele vem atrás de orientação ao extremo. Muitas vezes a gente não sabe responder o que eles querem. A gente responde. Eles querem ouvir da gente algo que seja, que possa contemplar. Termina contemplando. Às vezes ficam chateados. Porque a gente não está contemplando, mas tem que ter paciência, eu também sou médio, eu também estou aprendendo. Do mesmo jeito que eles aprendem, eu também vou aprendendo. E aí essa é a maior dificuldade que eu tenho. Porque o povo vê a figura do Pai de Santo como assim, a criatura que mais entende a espiritualidade. E não é. Eu digo, eu não sou Pai de Santo porque eu escolhi ser Pai de Santo. Foi a espiritualidade que me escolheu. Eu apenas acolhi aquilo que a espiritualidade determinou. É, não foi uma escolha minha. E se da espiritualidade eu acolhi. Porque aí pode até falar do livre-arbítrio, quem quiser falar, ah, mas é porque a pessoa tem livre-arbítrio. Tem, mas eu já vi muitas situações de pessoas que não cumprem com esse, ou karma, ou com essa missão, não sei como é que se chama. Só para você ter essa noção. Não sei nem como é que se chama, se é um karma, se é uma missão. Eu até porque eu entendo missão também como karma. Né? Eu não escolhi. Foi a espiritualidade que me escolheu. Eu apenas introduzi isso na minha vida. Eu ajudei,